Moody's caiu no ridículo depois de cortar o rating de Portugal em 4 níveis para lixo na passada segunda-feira. Nem o Banco Central Europeu atribui crédito às decisões da Moody's. Abdallah Saleh regressou à televisão iemenita e, de forma indireta, diz não vai abandonar o poder. Quanto muito, partilhá-lo com a oposição. Foram 50 mil para assistir ao concerto dos Coldplay no primeiro dia do Ótimos Alive. Ser daqueles ouvintes que não deixa de querer a companhia da rádio por nada e mesmo ao domingo à tarde, e até faz questão de nessas horas ficar na companhia da música e da boa disposição, então não esqueça que aos domingos pelas 16 horas António Marcial traz-lhe as tardes musicais. 60 minutos de música, boa disposição e boa companhia para fazer da tarde um momento genial. Tardes musicais aos domingos pelas 16 horas com António Marcial aqui na Antena Web. Boa noite. De repente, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Ou o fogo contra a própria chama, como preferires. Na passada segunda-feira e em vésperas de Portugal ir a leilão, a Moody's desceu o rating de Portugal em 4 níveis. O crédito da República Portuguesa é neste momento lixo. O mesmo aconteceu com Banif e Caixa Geral de Depósitos. O nível BA2, na gíria conhecido como lixo, ou seja, de que a Moody's não acredita que Portugal vá cumprir as metas estabelecidas. Mas, de imediato, os ecos fizeram-se ouvir e não vieram só de Portugal. Aliás, Jean-Claude Trichet, o presidente do Banco Central Europeu, também criticou as agências de rating. Não há dúvidas, parece demasiado claro, por exemplo, para o Presidente da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, aliás, Carlos Tavares, e mesmo para o comentador da televisão independente TVI, Marcelo Rebelo de Sousa, ex-militante do Partido Social Democrata, que a Moody's está a puxar, entre aspas, a brasa à sua sardinha. Ou seja, e citando o comentador Marcelo Rebelo de Sousa, as agências de rating querem à força toda enfraquecer o euro em favor do dólar. E referiu, nomeadamente, a Moody's, mostrando e manifestando ser evidente essa a postura dos investidores norte-americanos destas agências de rating. Quanto a Carlos Tavares, presidente da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, defende que o Banco Central Europeu devia ter o seu próprio sistema de regulamentação e devia também haver uma informação europeia no que toca ao rating dos países, mas que esta não devia ser a única informação prestada. A dramatização que se criou em volta do rating, e tornando esta uma informação essencial para os investidores, tem feito com que as agências de rating, norte-americanas, diga-se, tenham contribuído, em certa parte, para o agravamento do estado económico europeu. Também na passada segunda-feira, a S&P, a Standard & Poor's, afirmava que a Grécia também estaria em risco de incumprimento. Talvez face aos ecos de desagrado e de condenação da Europa à agência Moody's, a S&P não fez, aliás, até agora nada, não desceu a qualquer nível, à Grécia. Em Portugal, esta medida foi mal recebida, naturalmente, sobretudo depois de terem sido adotadas recentemente medidas que não só foram aprovadas, como foram aplaudidas pela Europa. E, precisamente um dia antes de irmos a leilão, a Moody's desceu o rating de Portugal, algo que já não acontece pela primeira vez. O Banco Central Europeu vai subir as taxas de juros para 1,5% e, neste momento, não vai dar qualquer crédito à postura da Moody's, anunciou Jean-Claude Trichet, aplaudindo mais uma vez as medidas de Portugal recentemente tomadas. Revira-se, por exemplo, a redução do número de freguesias em Portugal, mais ou menos entre 1.000 a 1.500. O corte de cargos e de gestores públicos, a privatização de algumas empresas, o fim das Golden Shares e ainda o pedido extra aos portugueses, a devolução numa quantia idêntica a 50% do subsídio de Natal, Uma medida que foi tida como compreensível e razoável numa altura em que os portugueses têm tido já vários impostos extra, ainda que por este governo seja o primeiro a ser imposto. A partir do próximo domingo, o Reino Unido vai contar com menos um jornal. Tudo porque o News of the World vai encerrar. O motivo? O desprestígio depois das notícias que vieram a público, por mais de uma vez. O penúltimo escândalo no que toca a escutas telefónicas estava relacionado com soldados mortos no Afeganistão e no Iraque. Uma investigação da Scotland Yard acabou por dar conta destas escutas, que eram, digamos, ilícitas, portanto não eram permitidas. Mas o jornal News of the World era, aliás, perito nestas escutas ilícitas. Já foram inúmeros os casos em que o News of the World se viu debaixo de fogo, mas a última chocou mesmo o Reino Unido. Uma jovem de 13 anos, da Grã-Bretanha, que foi encontrada morta e esteve durante alguns dias desaparecida. As chamadas realizadas para procurar a jovem de 13 anos, bem como as mensagens gravadas no atendedor de chamadas, foram todas interceptadas pelo diário News of the World. Perante todas estas alegações, a News International, a empresa a qual pertence o tabloide, anunciou o encerramento deste jornal britânico. O motivo? Já aqui o dissemos. O desprestígio de jornal, a queda de vendas e também de receitas publicitárias. Tudo em torno dos escândalos que, entretanto, se foram acumulando deste tabloide. A última edição, anunciou a News International, sairá no próximo domingo. James Murdoch, o diretor da News International, disse que os infratores tornaram esta redação numa má... Aliás, tornaram esta boa numa má redação e que não era suposto isto ser corrido desta forma. O News International, aliás, o News of the World, peço desculpa, encerrará então no próximo domingo, conhecendo a sua última edição. Entretanto, voltamos à antena, a informação sobre o tema de abertura deste jornal, para lhe dar conta de um ataque ao site da Moody's. Ainda não há muitas informações sobre que tipo de ataque terá sido este, mas o agregador de páginas e de conteúdos Fibra vai avançando que de Portugal chegou um pequeno ataque que fez algumas alterações na página ou numa das páginas da Moody's, aproveitando algumas vulnerabilidades no sistema. Falta ainda confirmar a notícia, este agregador não avança muitos pormenores sobre esse mesmo ataque. A informação acabou de chegar aqui à Rádio Antena Web, e se, entretanto, durante a gravação deste Antena News se verificar alguma novidade, pois que traremos mesmo aqui à antena. Seguimos então com a informação. Digo-lhe que na política regressou Abdallah Saleh à televisão iemenita, neste caso à televisão estatal iemenita. Abdallah Saleh ainda se encontra hospitalizado na Arábia Saudita. Mostrou-se na imagem várias evidências de queimaduras na sequência do atentado sofrido há mais ou menos um mês. Um pouco mais, um mês ou dois dias. No dia 5 de junho, no seu palácio, numa sexta-feira, sofreu um ataque, um atentado que quase o vitimou mortalmente. Desde então que se encontra internado por segurança fora do país, na Arábia Saudita, o país que o acolheu, está a recuperar e manifestou o interesse, ou a disponibilidade, aliás, para partilhar o poder com a oposição, respeitando assim, aliás, a Constituição do Iémen. Recusou-se, todavia, a abandonar o poder, mesmo depois de, desde março deste ano, terem vindo a surgir contestações que não cessam, enquanto Abdallah Saleh não se demite. Nas imagens, como disse, foram possíveis de se perceber várias evidências de queimaduras. Ficará então por perceber quando é que Abdallah Saleh poderá regressar e em segurança ao Iémen, o país que ainda governa. O elixir da juventude sempre foi uma procura eterna pelo ser humano, mas agora parece que esse elixir está mais perto e vem de um animal muitas vezes pouco desejado pelas pessoas. Estou a falar do rato, mas este é um rato invulgar. É uma espécie que dá pelo nome comum de rato toupeira, sem pelo. Este rato toupeira tem uma invulgar resistência às doenças da velhice. Os ratos, que em média duram entre 4 a 5 anos, não sobrevivem sequer para contar a história deste, que pode chegar a durar 30 anos, o que o torna num animal muito especial. 30 anos é mais do que muitos animais domésticos, por exemplo, conseguem sobreviver mesmo com todos os cuidados que os humanos lhes vão disponibilizando. Ora, este rato toupeira foi agora, ou melhor, o genoma deste rato toupeira foi agora sequenciado. A sequência do gene ainda não é totalmente, ainda não está totalmente afirmada, mas já está feito um primeiro rascunho e que à partida será então inalterado, ou seja, que este à partida será mesmo o sequenciamento certo do genoma do rato toupeira sem pelo. É um animal que há muito que entusiasma, intriga os cientistas. Confessa aos jornalistas João Pedro Magalhães, um jovem cientista português que, juntamente com a Universidade de Londres e também com o Centro de Análise de Genomas, o TGAC, ambos então no Reino Unido, liderou, aliás, esta investigação e contou aos jornalistas que este animal tem, por exemplo, células antitumorais, ou seja, que não desenvolve tumores e é um animal imune ao cancro, o que aumenta ainda mais o fascínio por parte dos cientistas deste animal. As mais recentes técnicas e tecnologias de sequenciamento dos genomas foram aplicadas e utilizadas para descobrir tão breve quanto possível o genoma completo deste animal tão pequenino e tão surpreendente. O rato toupeira tem mais ou menos o tamanho de outros ratos, de outras espécies de rato. Tem uma particularidade, para além de não ter pelo, vive apenas debaixo da terra. Daí a designação de rato toupeira. Como disse, estes animais podem chegar aos 30 anos de vida, o que para um rato é mais ou menos 5 a 6 vezes mais do que aquilo que um rato, em média, vive. Mas esta é a esperança média de vida destes ratos. Como disse, também tem uma alta resistência, impressionante resistência, às doenças da velhice. E tem também uma capacidade única de se regenerar. Agora, este rascunho sobre o genoma do rato toupeira sem pelo vai ser disponibilizado a toda a comunidade científica para que todos juntos possam fazer uma evolução mais rápida para o sequenciamento e para as potenciais utilidades no ser humano também, desta espécie, o rato toupeira sem pelo. O objetivo era levar um robô a Marte e ter algo que o protegesse termicamente das altas temperaturas. Nem mais nem menos. A Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes conseguiram um aerogel que é capaz de aguentar as temperaturas e impedir que o robô que será enviado a Marte pela Agência Espacial Europeia de ser afetado, aliás, por essas mesmas temperaturas. O que os cientistas portugueses não estavam à espera era que este aerogel servisse para tantas outras coisas que chamar-lhe aero é quase reduzi-lo a uma insignificância, digamos assim. Este aerogel pode ser aplicado, por exemplo, no travamento do derramamento de materiais poluentes, como por exemplo crude, para o mar, pode ser usado na construção civil, pode ser inclusive usado para a medicina, no que toca a cápsulas que permitam a libertação controlada de medicamentos. Há muito que se pode fazer com este aerogel, assim chamado. E a tecnologia portuguesa, mais uma vez, está na vanguarda no que toca à investigação espacial. Esta investigação teve também o apoio da Active Space Technology, uma investigação que foi avaliada na quantia de 1 milhão de euros. E Portugal tem mais uma vez prestigiado o seu nome na participação da próxima investigação a Marte, que levará, como disse então, um robô com este aerogel português. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha. Thank you. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu então? Escolho eu? Não, escolho. Escolho eu. Não, agora sai escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Ontem na web. Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir, porquê não posso? Deixa. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio! Agora já podes ouvir. Está bem. Escolhe tu, escolho eu, sábado, 6 da tarde, ontem na web. Posso ouvir? Agora já podes. Então toca aí. A melhor forma de passar as suas noites de quinta-feira é ouvindo a Antena Web. A partir das 10 da noite, tem início Noite Entre Todos. Um programa com muita música, algumas rubricas e, claro, a companhia de Joana Santos. Chama-se Susana Félix. Lançou o seu primeiro single no ano de 1999. Primeiro single que foi também o primeiro sucesso. E fico um pouco mais... 12 anos, alguns discos e muitos concertos depois, Susana Félix é entrevistada pela Rádio Antena Web em mais uma edição do Tempo de Antena. Conversamos com Susana Félix, fomos descobri-la nos anos 80 como vencedora de uma grande noite do fado. Fomos conhecer o percurso de Susana Félix, desde a guitarra e da viola até a Mais Olhos que Barriga e de um pouco mais até Procura-se. Susana Félix em entrevista à Rádio Interweb em mais uma edição do Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, dia 8 de julho, às 5 da tarde. Antena Web, sintoniza-te! Regressamos do intervalo com mais uma situação insólita de Portugal para a Moody's. Agora, a agência publicitária portuguesa, BBDO Portugal, decidiu encher um saco literalmente de lixo e enviar para o número 175 da Federal Street, em Boston, no estado de Massachusetts. O envio deste saco de lixo por parte da BBDO Portugal é, de certa forma, uma resposta ao apelo que foi feito hoje, aliás, em algumas redes sociais, que sugeriam que se enviasse um saco literalmente cheio de lixo para a Moody's. Em algumas dessas páginas conseguimos encontrar a morada. Ora, aqui está ela, 175 Federal Street, Boston, Massachusetts. Foi para esta mesma morada que a BBDO Portugal enviou então esse saco de lixo. Mas fizeram mais. A BBDO Portugal, empresa publicitária portuguesa, filmou o processo inteiro e colocou ao som de Fuck You, de CeeLo Green, o vídeo disponível no YouTube. Perdeu, ao princípio da tarde desta quinta-feira, a vida um indivíduo de 43 anos que se encontrava a trabalhar numa oficina em Ponta de Sores. O homem estava debaixo de uma plataforma elevatória, onde se encontrava um automóvel que, inesperadamente, caiu. A vítima teve morte imediata e nem a rápida ocorrência dos meios do INEM permitiram salvar a vida deste senhor de 43 anos. A atribuição da causa da morte do senhor de 43 anos foi dada pelo Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Porto Alegre, que rapidamente ocorreu ao local e constatou a queda do automóvel sob o corpo já sem vida deste senhor de 43 anos, como disse, então encontrava-se a trabalhar numa oficina em Ponta de Sores. Um morto, 14 feridos e pelo menos 10 pessoas subterradas. É o balanço da queda parcial da cobertura do estádio do Futebol Clube de Venta Enched. O incidente ocorreu por volta das 12 horas deste dia de 7 de julho. A cobertura encontrava-se em fase de remodelação para a pré-época. das informações que conseguimos obter, não estão identificadas as pessoas que perderam, aliás, os feridos, nem a pessoa que perdeu a vida, não estão identificadas nem sequer ao ramo que pertenciam. Ficamos então sem saber se seriam adeptos, membros do clube ou então funcionários que se encontrassem no momento a restaurar esta cobertura. Como disse, estava então em fase de remodelação para a pré-época e para a época 2011-2012. E para fechar o Antena News de hoje, conto-lhe que foram 50 mil os espectadores que se concentraram junto do palco principal do Ótimos Alive, que conheceu ontem o seu primeiro dia. 50 mil espectadores para o concerto dos Coldplay, que regressaram ao fim de 10 anos, aliás, ao fim de 11 anos de ausência, regressaram a Portugal para apresentar o seu mais recente trabalho e também para deixar algumas recordações aos espectadores. Temas como In My Place, ou mesmo o clássico Yellow, fizeram parte da lista de músicas que os Coldplay tocaram, levando o público ao delírio. Outros nomes marcaram também a noite: os New Puritans, talvez por ser o espetáculo com menos assistentes, apenas 15, ou mesmo James Black, que marcou pela surpresa, conseguiu atrair mais gente do que o esperado. O próprio James Black ficou surpreendido com tanta gente em frente a si. Hannah Calvi também marcou uma estreia em Portugal, muito bem sucedida, diga-se, neste Ótimos Alive. Descrita pelo jornal Blitz como tímida, Hannah Calvi revelou-se uma senhora do rock em cima do palco, cativando o seu público constantemente com grandes sucessos. Um dia em cheio, que vai continuar hoje no dia 2 do Ótimos Alive, com nomes como Chutes e Pontapés, daqui a pouco, às 9h20, e mais tarde, no palco Ótimos, à meia-noite e 25, os Foo Fighters, um dos nomes mais esperados também neste Ótimos Alive, que vai, como disse há pouco, na sua 5ª edição. O Antena News termina por aqui, mas eu vou regressar amanhã às 8h30 da noite. Fique bem e até lá!